0, rota DCT BEM-D, DCT Dádina, DCT Quechal, DCT Awake após conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, perfil de saída Coral, com curva à direita. Transponder 5552, controle Salvador 119.8. Golf Papá após Dádina, DCT Cachal, posição Kilo Eco X-Ray Alpha Lima, após direto ao Wake conforme a rota do plano. Golf Papá, cotejamento correto, livre acionar no pátio 3, chame pronto para o táxi. Serra Lima, solo aos 3, 2 autorizado, táxi até o pátio 0, está liberando à direita, ao estacionar livre frequência. Cópia. Oscar Golf Papá já pronto para o táxi? Papá Serra ingressa na pista taxi até o pátio 4. Índia Nova Iberalfa, confirme o setor que intenciona. 150 graus 05 nós. Eu repouso, só confirme o vento. 150 graus 05 nós. Obrigado, livre pouso na 06305. É que Papai Serra, porta livrando a pista, por gentileza. Este com curva à esquerda, corredor forte, coordenação com a torre no 98. Correção no 895, a torre, controle no 98, aciona 01 no 71. Emeralfa, frequência do controle 1998, torre 1895 e curva à esquerda após a decolagem no 7. Emeralfa, no pátio 4, chama a torre 1895 para acionar, confirmando 02 a bordo. Reposta no externo, baixado e travado. Do 4463, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi, porta 109. Do 5011, informe portão ocupado, 09, aguarde. Sente. Nome é Emeralfa, reporte para o táxi. No 5 solo 34, livre direita, chama solo em 1-2-1-2-1-9. 1-2-1-9. Salvador, 6-3-1-5, janela, foto pro equilibrado. Oceana 6315, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Tráfego Salvador, muito. Boa tarde, Passaredo 2230, informação ali, tá? Passaredo 2230, Vitória da Conquista, aprovado nível 1-80. Rota DCT Elefa, DCT Oplor, após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Arbora Elefa, curva à direita. Transponder 5564, controle Salvador 1-9-8. Para a Vitória da Conquista 1-8-0, decola da pista curva à direita, perfil da Arbora Elefa, Elefa Oplor, depois direto. Passa na 5564 e o controle 1-9-8. Passaria 2230, condicionamento correto, chame pronto. Vamos lá. Para o posicionamento, vou no 867, na posição 5. Plano 867, aguarde. Mas o 4463 tem condições de coordenar com a equipe de solo para deixar o 9 livre para a aeronave da companhia ingressar? Azul 5011 no Juliette, portão 09. Juliette 09. Aproximação, tráfego ainda 9, estado, reporta no externo, baixado e travado. Juliette, vai reportar no externo, gostou. Atenção, senhora, quando der visual aqui, girar para 17, pode ficar. Gente, Golf Kilo Oscar, reporta para o cancelamento. Da presente, cancela, confirma? Sim, aqui, o visual propõe girar base direito para 17, gostoso. Gente, Golf Kilo Oscar, cancelada 37. Da presente, tem condições de encurtar a base pela direita da 17? Sim, ativo, Golf Kilo Oscar. Gente, reporta na final da 17. Reportar, Golf Kilo Oscar. Autorizaram conforme 340, pérgolo 10, Bridgeon, pérgolo 96, após rota, da El, Leda e ótimo. E o transponder 577, 19,8, só confirmando a transição, é Motiva. Afirma, o senhor cumpre o perfil da El, após Leda, o senhor cumpre o perfil da El até Leda, após Leda, direto Motiva. Ok, Leda, direto ao Motiva, muito obrigado. 3805, atendimento correto, chame pronto. Camarada, obrigado. Chame 3105, mantenha antes da Juliette. Bateremos. Só no comandante, tá 3206, no meio, pushback acionamento. Tá 3206, no meio, libra acionar, chame. Qual é a aguarde para início do acionamento, será o número 1 na sequência. Guardando para início, tá 3206. Plano 867, livre acionar, chame táxi. Para o táxi, o 4463, com 101 a bordo, alternando Salvador, 3 horas de autonomia. Gente, azul 4463, após o parqueamento do tráfego da companhia no 09, prossegue o táxi até o través do 07, reporte para prosseguir. Sim, após a aeronave da companhia, prossegue através do 07, reportará novamente. Salvador, Xané 6320, livrou na sua escuta. Xané 6320, alfa, mantém antes da Juliette. Aqui, Lex Ray, aguarde cópia, confirme estacionamento e pista de decolagem. Gente, aguarde cópia. Aqui, Lógica, tráfego já avistado, confirma baixar travado? Negativo, na base baixou, travou, gosto lá. Gente, livre pouso, piscina 7, vento 190 graus, 079. Livre pouso 97, gosto lá. Gente, azul 4463, reporte para prosseguir no táxi no través de 07. Reportar no través do 7. Oi, Salvador, Victor Kilo Delta, testabilidade em MS. Victor Kilo Delta, continua a aproximação, tráfego ainda 9, saído, reporta no externo, baixado e travado. Negativo, Kilo Delta, com a intenção de pouso é 197, vai pela mais tarde. Gente, Vitor Kilo Delta, reporta para o cancelamento. Vamos agitar assim, o prefeito não vai ficar aqui novamente. É negativo, dessa posição não tem como o azul passar, e o azul é o número 1, ok, no táxi. Já acionou há muito tempo, coordene com a equipe de solo para retornar à aeronave, ok? Não tem mais aqui o pessoal do trator já retornar, solo. Gente, coordene novamente com a companhia ou eu coordeno daqui, confie. É, por favor, se puder coordenar para então, estamos... na final baixada e travada. Vai passar na final da 1-7. Azul 4463, aguarde no através do 07. Só confirme se tem condições de taxiar com segurança devido ao Boeing da Gol não ter feito o pushback padrão. Gente, azul 4463, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 0 no 4. Gol no 867 na escuta do solo? Na escuta. Ok, coordenamos com o fiscal de pátio e o mesmo afirmou via fone aqui, via rádio, que houve um erro da equipe de solo, ok? Ok, obrigado. Estou aqui no Delta, tráfego já avistado, confirma baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. Gente, líder pouso, piso 17, vento 210 graus, ao menos. Pouso, está 107. Vitor, que lugar você confirma o pátio? Vai ser. Tem. O gol no 867 de passagem. É, corrigindo, já passou. Embraer da Azul Índia no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 014. Solo. Boa, o San 3273 para a Costa Brasília. Tá, 3273, eu acho, Costa. Oscar Golfo Papá, Libra Sonar, chame táxi. Oscar Golfo Papá, Libra Sonar, chame táxi. Tá, 3216, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Boeing da Goa retaguarda, tem Libra Sonar, chame táxi. Coordenação da equipe de solo após a passagem do Goa retaguarda, Oceana 6315, ingresso Juliette, portão 05. Juliette 0563. Oceana 6320, ingresso Juliette, portão 07. 07, 6320, minha Juliette. Salvador, Oceana 6240. Vitor Kilo Delta, solo 44, táxi até Bahia, até autorizado, backtrack, livra à esquerda, ao estacionar livre frequência. Lima Kilo X-Ray, Serra November Delta Hotel, nível 085, inicialmente restrito 1000 pés no corredor Axé, o transponder 5554, controle Salvador 1198. Celinha e manta que a mistura é uma sete. Torre, boa tarde, boa noite, 67, quanto é da 10? O 1867, após a rolagem do tráfego à frente, a linha e mantém a cabeceira no 0. Azul 4463, livre de decolagem, piso no 0, vento 2, no 0 graus, 0 menos. Livre de decolagem. 5198, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, cotejamento correto para acionamento, chame a torre no 1895, confie em PLB. Gente. Tan 3283, confia. Prossiga, 3283. Tan 3283, Brasília aprovado nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arborelefa, curva à direita. Transponder 5005, controle Salvador 1198. Positivo, 360 autorizado para Brasília, pêssego 17, decola da 10. Arbor elétrico, continuando à direita. 500 com condiciona, chamando em 199, 18. Tá, 3283, posicionamento correto, informação em curso Lima, chame pronto. Informação definitiva, senhora, não recebemos. Afirma informação em curso Lima, 16:15, ok? Ah, positivo, vai rechecar a informação. Ah, não, tá, tem ali, mas vou fazer a próxima, obrigado. Ok. Lima livre de colagem, piscina 7, vento 200 graus, 05 nós. 140, Maceió aprovado nível 250, via Peruísque 58, Orago DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5402, controle Salvador 1998. Autorizado Maceió 250, decola da 10, Puca, Caju, 358, Orago, após direto Maceió. 5402 é o controle da 98. 5402, transporte da 98 é o controle. Chane 6140, cotejamento correto, informação em curso Lima, chame pronto. Autorizado. Salmo 3805, posição 612, pushback, acionamento. Salmo 3805, livre acionar, chame táxi. Chama da táxi 3805. Lima, aquilo que seria Lima, até que você não sai. Para táxi, eu tá 3206, POB 162, 410, alterna João Pessoa. Confirme alternado. João Pessoa. Gente, então 3216, Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste 10-13. Via Índia, na 013, no ajuste, no ponto de espera, chama 2-2-4-5, tá, 3216. Lima, Kilo X-Ray, livre de colagem, pistão no site, vento 200 graus, 07 nós. Confirme o POB, Oscar Golfo Papá. Tá com 06 agora. Gente, Oscar Golfo Papá. Ajuste no 0 no 3, táxi aprovado via pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. No pátio 1, via pátio 3. Vai reportar para o Oscar. Vai reportar para ingresso no pátio 1, Oscar Golfo Papá. Tem aquilo X-Ray decolado às 4:09, mantém restrito o nome, pede e chama o controle em 1-9-8, bom voo. Isso aí. Salvador, muito boa tarde, tá? 3216, a minha porta será pronta. Tá, 3216, não meia, Lima, tem que abster 1-0. Lima, 1-0, 1-8-6-7, decolada 5-0, chama controle em 1-9-8, bom voo. É na voz, obrigado, 8-7. Tá com você, papá. Confirma a posição. Sim. Só avisou a sua aeronave, o senhor tá naquilo? O senhor se encontra na Alfa? Eu não tô avisando com sua aeronave. Na Alfa o senhor se encontra? Vou ser papá, informo que o táxi autorizado é via pátio 3. Após o senhor prossegue com a proa do pátio 1. Pátio 1. Negativo quilo, negativo alfa. Pátio 1. Eficiente. Prossiga via Índia, a próxima, a segunda direita, corrigindo, via Índia. Antes do ponto de espera, chame a torre no 1895. Ajuste no 013. Solo San 3-2-2-3, portão 04, puxa o acionamento. San 3-2-8-3, aguarde. Escuta, San 3-2-8-3. Solo 3-2-1. San 3-2-1-6, adequada 5-2, chama controle em 1-1-9-8, bom voo. 1-9-8-8. Para o táxi, 3-8-0-5. 175 a bordo, 3:55, alternando o ponto. Tensão 3805, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 013. 1.3895 ao ponto de espera, 3805, boa tarde, obrigado. Salvo o papá, autorizado a linha de colapso no 021, no 60 graus, 069. Olimpo 04, 1 minuto, cópia. Ponto em risco, Olimpo 04. Torre Salvador Passat 3805 da Santa. Confirme para a torre? É o seu 3805, muito boa tarde. Para 3805, muito boa tarde. Mantém o ponto de espera? Vai manter na 103805. 3803. Olimpo 04, copia. Olimpo 04. Serra Bravo, Serra Charlie, nível 220, aprovado via Golf 677. Vitor Tango Romeu, Zulu 10, Papa Charlie X-Ray após direto. Decola da pista 10, perfil de saída da El Coral, curva direita. Transponder 5573, controle Salvador 99.8. Salvador, 4076 da Azul. Azul 4076, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Reporta baixado e travado, QNH 1013. 1013 já está baixado e travado, passando o alternado. 4076, livre pouso, oficina 0, vento 1180 graus, 069. Livre pouso na 104076. Tá, Golf Papá, decolada 56, chama controle 199 decimal 8, bom Golf. 198, obrigado. Salvador 140, posição 02, para possível acionamento. Chaname 140, aguarde. Aguardando 40. Meu Bravo, hoje continua a aproximação, é porta externo baixado e travado. Tráfego ainda 9, estado número 2 para pulso. Tentador, as milhas externas, sendo feita quando no mesmo, base pela direita, 17. Gente, é porta para o cancelamento. Está presente, Romeu Bravo. A modificação da presente, Romeu Bravo. Gente, o meu Bravo Oscar tem condições de encurtar da presente, base pela direita da 17? Afirmo. Gente, autorizado da presente, base pela direita da 17, a porta na final da 17 já baixado e travado, confirmando. Senta. Pesar a guarda. Escuta. Alinho, manteca 0 na 0. Alinho, mantém 1 na 1 minuto de autonomia. Gente, 3283, táxi via Índia, no ponto de espera, chame 2-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-3. 1-0-1-3, realizado em 104-2-8-9-5, 3283. Trabalho a 3, chamado para o chinelo 1-4-0-0-2. Chaname 1-4-0, coordene já com a equipe de Solar, Bus da Tani, seu táxi da guarda, após liberar o setor, tem liberação na Chame Táxi. Passou autorizado, coordene 1-4-0. Passaria 2-2-3-0, liberação na Chame Táxi, faixa 3. Passaria do 2-2-3-0, copiou o solo. Prossiga. Liberacionamento Chame Táxi, no pátio 3. Assim o faremos. Salvador, azul 4076, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, da 190 graus, 079. Livre pouso, Romeu Bravo. Abaixar travado. Salva 2230 para o táxi 67 no TAB. 4 horas de autonomia, tem aqui o Salvador. Passaria 2230, táxi via pátio 3, aguardando na saída, na entrada do pátio 1. Aguardará na entrada do pátio 1-2230. 3805, decolada 01, chama controle em 119 de São 8. Para informação, é manter a proa até 4000 devido ao tráfego que decolou à frente. Excelente. 198, mantendo a proa. 3805, obrigado. 3283, para informação, manter a posição devido ao tráfego que decolou à frente em a mesma curva, em nível inferior e devido a uma aeronave da companhia já passou do estresse. Salvador, boa tarde, eu tô 3144. São 3144, tráfego avistado, cheque trem livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 069. Mais travado, tem livre pouso, 90, tá 3144. Prossegue pro portão 10. Zulu Novembro, é transporte de enfermo? Eco Zulu Novembro, Vitória da Conquista, 085, da cola da 17, curva direita, restrito meu pés no corredor acesso. Transponder 5566, controle Salvador 119, decimal 8. Linha 7102, prossiga. Delfões? 1198. Zulu Novembro, cotejamento correto, chame a torre no 895 para o táxi, livre acionamento. 1-0, reporte quando visual com Embraer na final da 1-0. 20 a bordo, 3 horas de retorno, alternado Salvador. Oceania 1140, confirme os dados. Para o táxi, 120 a bordo, 3 horas de autonomia, alternado, Salvador. Gente, Oceania 1140, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 013. Índia, no ponto de espera, com a torre 1895, 60, 6140. Salvador, eu fico 490, informação, Lima para a Petrolina. Aguarde e cópia, trip 5490. Guarda. Salvador, o azul 4196, final 3 milhas, baixa travada. 4196, continua a aproximação, agora pista livre. Guardando pista livre, 4196. 3144, solo 04, livre à direita, chama solo em 119, decimal 8. 198, com solo, boa tarde. Salvador, Marinha 7102, na vertical de fora de Capão, vai dar para o passo. Gente, Marinha 7102, tráfego avistado. Visual com Embraer, curta final. Afirmativo, visual com Embraer. Gente, tem condições de realizar uma base pela direita da 17, a retaguarda do tráfego? Afirmativo. Azul 4196, livre pouso, oficina 0, vento 1, 80 graus, 079. Livre pouso, azul 4196. 1013, ponto espera 2850. Eu acho que é 102, para a visão da final da 10. Confirma? Gente, é com o Zulu Novembro, mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Marinha 7102, confirma intenções na cabeça próxima ao 17. Ainda só na Marinha 7102, é, a gente vai realizar um pouso na cabeceira e realizar esses exercícios aqui, juntamente com a tropa embarcada, de fast rope, mantendo 60 pés. Gente, tem condições de manter 3 milhas da 17 devido a um tráfego com transporte de enfermo para a decolagem? Tempo Grupo 04, ajustando 013, táxi aprovado via hotel. No ponto de espera hotel, chame a turno 895 para o cruzamento. Ok, o Marinho será aqui na vertical aqui da nossa chave. Gente, aguarde instruções. O Abatão é tudo no nome da linha e mantém cabeceira no hotel. Trono no meio, chamado solo em 119 decimal 8. 119 decimal 8. Precisão para o 3283, é isso? Tá, 3283, a linha decola, Epsilon 0, vento 180, virar 089. A linha decola, cabeceira 10, tá, 3283, na saída. Arbor. Sim, 3283 autorizado a alinhar e decolar, Epsilon 0. Azul chama solo em 121, decimal 9, corrigindo. Salvador, na escuta do 4196. Azul 4196, táxi via Alfa, mantém a Cidade Juliette. Mantém a Cidade Juliette, 4196. 40, guardão. Após a rolagem do tráfego à frente, a linha mantém cabeceira na 0. Caso Dani mantém na 10, 140. DIP 5490, Petrolina, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída arbora elefa, curva direita após DCT. Transponder 5025, controle Salvador 1198. DIP 5490 negativo após Arbor DCT. Arbor Elefa, após direto. Arbor Elefa após DCT. DIP 5490, contingimento correto, informação em curso Lima, chame pronto. 3144, anda Juliette. 3144, Juliette, portão 04. Juliette 04, 3144. Azul 4116, segue Arbor Zatan, Juliette, portão 03. Nenhum, 99, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, senhora, 3283. Marinha 7102, autorizada aproximada a final da 17, reporta na curta final. Reporta na curta final, 02. Cruz 1 novembro, mantém restrito no meu pés e chama o controle em 199, decimal 8, bom voo. 1 no meu pés, 198, é Cruz 1 novembro. 1140, livre decolagem, piso no 0, vento 180, grau 069. Vai iniciando no 0640. Vai ser o botão Marinha 7102 na curta final para o 7. Gente, Marinha 7102, autorizado o pouso na cabeceira no 7, vento 160 graus, 069, reporte quando em solo controlado. Reporte na solo controlado. Firma? Limpo 04, autorizado o cruzamento da Fissão no 028, táxi via Delta. Na Delta, chama o solo novamente, por gentileza, em 121 do Sol 9. Chama o controle, 1140. 140, afirmativa. Decolada 1-1, chama controle em 1-9, decimal 8, bom voo. 198. Passarela 2230, livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 05 nós. Livre decolagem 2230. Linha 7102, solo controlado, zona 2, confirma intenções. 21, copia. Copia, acelera. Azul 5021 no Guarulhos, aprovado nível 360, via Pezulu no 0, bridge, via Pezulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Eulê, da Motiva, curva direita, transponder 5517, controle Salvador 119, decimal 8. Localizado Guarulhos 360. 7102. Azul 5021, no livre acionar Chametax, posição 09. Sare 2230, decolar o Zulu 2, chama controle em 199, decimal 8, um bom voo. 19982, 230. Salvador, Oceanair 63, Zona 5, Guarulhos, confirmação de mar. Oceanair 63, Zona 5, aguarde cópia, Guarulhos. Guarulhos? Não. Pronto, Guarulhos. Limpo 04, livre NA e decolapso 10, vento 190 graus, 08 nós. Azul 5021, alterna serão prestes 4 horas e 30, 69 pelo BR, quanto está? Tente Azul 5021, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame torno 1895, ajuste 1013. 1013, Pátio 1 no Índia, ponto espera 1895, Azul 5021. Confirmando a alternada Ribeirão? Afirma, Ribeirão Preto. Ok, sim. Chana 6315 é o solo? Pousada, escuta. Ok, temos um problema com a sua rota. Segundo o Norton aqui, o limite para o senhor decolar com a Upper Zulu no zero, Bridge, Upper Zulu no meio, assim conforme a rota, é 17:29, 17:29. Se o senhor for decolar a partir dos 29, o senhor tem que fazer uma CHG para o Upper Zulu 44, confirme intenções. Ok, se for feita a CHG, ele entra imediatamente no seu sistema e nos autoriza logo em seguida ou não? O Xana 6315, se o senhor puder coordenar já com a companhia para enviar a CHG, que eu já vejo aqui com o centro que eu posso fazer para agilizar, ok? Geralmente o centro está agilizando, no caso do senhor, que fica muito no limite, ok? Gente, obrigado pela informação. A princípio, vamos aqui então ao Pesulo 10 até 30 e ao Pesulo 16. Ok, mas confirme, o senhor tem condições de decolar até os 29? Teoricamente sim, está quase tudo pronto aqui. Afirmativo, tem condições sim. Caso não consiga, não seja possível, a gente pede para a empresa emitir uma CHG aí para vocês. Ok, ciente. O Sana 6315, copia. Afirmativo. O Sana 6315, Guarulhos aprovado nível 360, via Upper Zulu no 0 Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, após direto, Mótiva. Transponder 5032, controle Salvador 1-1-9-8. Qual transponder mais uma vez? Transponder 5032, Oxana 6315. Ok, o 360 autorizado, Guarulhos, Outro Zulu 10, Bride, Outro Zulu na 6, Bravo, Outro Zulu. Decola a pista 10, curva à direita, da El, Leda, Básico. 1-1-9-8, controle, 4-32, transponder. O Sana 6315 após Leda, voa direto, posição Mótiva, Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa. E após Bravo Hotel Zulu, conforme a rota do plano, Cotege. Gente, após Leda, Batipa. E após Bravo Hotel Zulu, Trigue. Obrigado. Sana 6315, correto, chame pronto. Sara Alfa. Sara Alfa, 3590, por cima do Sana 35490, livre acionar, chame táxi. Ele para a taxa. Boa tarde, azul 5021, ponto de espera. 5021, eu não mantenho ponto de espera. Tem ponto de espera, 5021. Solo azul 21, livre direito, chama solo em 1-2-1, um, decimal 9. 219, 162. Confirme os dados. 66 BAB, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, 5490. 10-5490, aguarde. Salvador, vai chamar 6315, puxa acionar no 5. Chané 6315, aguarde. Mais curto. Salvador, gol 1162, fica na 6, escuta. Gol 1162, táxi via Alfa Juliette, porta 106. Alfa Juliette para o 06, gol 1162. Estou em Oceané 6326. Oceané 6326, check trem livre pouso piscina 0, vento 210 graus, 069. 7, machado travado, Oceané 6326. Azul 5021 visual com tráfego nacional. Sim, mas 0, após a passagem do tráfego à linha, amanhã tem que abster 10. Sua rota e pagar uma nova saída, ok? Pô, muito obrigado pela gentileza. Estão prontos aqui na sua escuta. Gente, aguarde, tem um tráfego em emergência médica, tá sendo para o 06, aguarde. Obrigado pela gentileza. Solo gol 1162. Gol 1162, prossiga. Só pra confirmar o atendimento médico pela porta traseira esquerda, ok? Ok, já foi coordenado. Gol 1162. Obrigado, 62. TRIP-5490, táxi via parte 1 no Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 013. Parte 1 no Índia, ela vai chamar torre, 895. Salvador, boa tarde, 4089, azul. Azul 4089, aguarde, cópia. É 6326, solo 24, livre direita, chama solo em 1119.8. Posição 1219. 3, 2, 6, livrou. Oceana 6326, ataque via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Torre Salvador, 5626. TIP 5626, continua a aproximação, reporta no externo baixado e travado. Reportaremos. Marinha 7102 na escuta. Para informação, para a realização desse circuito de tráfego, o senhor teria que realizar um novo plano, junto ao nosso solo, a sala IS. Gente, o senhor tem condições de liberar a pista para a realização do plano de voo e chamar novamente quando estiver com o plano? Chané 6315, livre acionar, chame táxi. 6315, tem livre, chama táxi. Do 5021, livre decolagem, piscina 0, vento 1, 70 graus, 089. Piscina decolagem. O Continua a aproximação, agora na pista livre, o Embraer da Jusa livrando a pista aqui, iniciando rolagem. Marinha 7102, está na escuta do torre? Pessoal, vai ser necessário o seu livrar à direita aí na Taxi Oscar, prosseguir pátio 4 e após isso entre em contato com a Salete Salvador, com o Solo Salvador, ok? Sim, não está autorizado. Mantenha a posição 35490. Como é 26, vento no 60 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, 5626. A 089 tentando contato com o centro Recife, confirme a hora do seu plano, não tenho no sistema. Eu vou entrar em contato com a companhia para ver. Ok, ciente. Antes da Juliette, 6326. Xané 6326, mantenha a cidade Juliette. Alguém com PTC aberto a esse? Xané 6326, observe o tráfego à esquerda da companhia após o ingresso da Juliette, portão 01. Entende, posso tráfego da companhia 01. 18 à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita, solo 219, ingresso até a próxima. Solo Salvador, boa tarde. 35626, livrou na sua escuta. 35626, táxi via Quilo, pátio 3. Zero, livre decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus com 05 nós. Livre decolagem, vamos lá. Pá. Pessoal, hoje é 6315, para o táxi. Quando temos 1325 horas, galeão. Xané 6315, aguarde para o táxi, ok? Estou tentando contato com o centro Recife para modificar sua rota. Por enquanto, o senhor mantém o pêsulo 44. Correção, modifique para o pêsulo 44 e a saída será da Euleda Videv, Cotejo. A pêsulo 44, da Euleda Videv. Xané 6315, cotejamento correto, aguarde para o início do táxi. Quatro 90, decola 31, controle 120, correção 119, decimal 8, controle, tem um bom voo. 19,8, graças.